to be, but I think I got a revenge now, guys. Let's go, cops. Sempre 8, qualquer riff, mesmo 2, 3, se um gajo fizer sempre 8, os 8 tempos normais, bate sempre certo, é. Não fugir ali àquele tom. Estou a ouvir o meu som aí agora.